Migrei com a família pra São Paulo em 96. Tietê, Singapura, apartamento B3. Ao chegar aqui, que encanto, tudo é lindo. Vários arranha-céus e gente de toda a tribo. Aos 13 anos sonhava com futebol, jogar num grande time, comprar tudo do bom, proporcionar o luxo que os entes nunca tiveram. Eu na terra da garoa, sem sorte, chance zero. Meu pai me incentivando, sempre dizendo: cabeça erguida, filho, que cê tem muito talento. Um dia eu quero te ver pela televisão com o narrador gritando seu nome, é gol do Timão. E o encanto com a capital do capital continua. Cê não viu São Paulo à noite pela janela do Singapura, luz na marginal como árvore de Natal, buzinas soam como um grande coral. Se marcar é porque se pá o dia não foi bom. Avistei o metrô parando na estação e assim sigo a vida na terra da oportunidade, sonhando, vivendo firme em mais um round. No IMB só carro louco, várias modelos rindo pra mim. Saí dali sentindo meu ego massageado e pensando: queria comprar um carro a essa altura, minha namorada me esperava. Eu queria casar e ter filhos e uma casa. Quando cheguei me abraçou toda carinhosa, e eu meio quieto, pensativo. E agora, minutos antes, um tru ligou no celular, me disse de uma fita mil grau pra catar. Bolamos o esquema e fechamos em três. Só tenho segurança, eu rendo, o resto é com vocês. Pensei, esse dinheiro vai mudar a minha vida. Posso me casar, voltar pra Petrolina. O ânimo aumentou quando fomos campanar. Vi os malotes de dinheiro, já me pus a imaginar. Nossa, que isso, deve ter 1 milhão. Adrenalina foi a mil, acelerou o coração. Finalmente, vou poder presentear meus pais com tudo que sempre sonharam e vieram atrás. Hoje é sexta-feira, vamos pôr o plano em prática. O carro tá no jeito, as toucas e as armas. Apreensão parece um aviso pra eu não ir. Dinheiro é tentação e o crime não é pra mim. Mas enfim, anunciei: Vai, ninguém se mexe, é um rendi assalto. Rendi o segurança e catei os malote. Quando fui correr, escutei dois estampidos. Ainda dei uns passos, senti um calafrio. Caiu minha pressão, não consigo mais andar. O mano do carro ia descendo pra me ajudar. Barulhos de sirene assustou o parceiro, e o terceiro tiro acertou o meu joelho. Me senti meio à luta, sendo surrado. Só não queria perder no primeiro assalto. Caí, fechei os olhos e vi um filme passar. Meu pai me falando: filho, vai estudar. Minha mina sorridente dizendo que me ama. Meu corpo balançou, tão me pondo na ambulância. No hospital, equipe médica preparada. Vi longe as luzes do corredor enquanto corriam com a maca. Em meio ao tumulto ouvi um médico falar: a vida desse jovem só Deus pode salvar.